pouco vi. Mas você sabe o jeito de me amar. Por isso pode me pisar, nasci pra ser escravo seu. Por isso na alegria ou na dor, a gente vai fazendo amor e desfrutando o que Deus nos vai fazendo amor e desfrutando o que Deus nos deu. Mas você sabe o jeito.